Givanildo Costa, comunicando. Senhor, enquanto o júbilo do Natal acende a flama da oração, renova-nos por dentro para o mundo melhor. Há quem diga que a fé se perdeu nas engrenagens da civilização e que a ciência na terra apagou a luz espiritual. Em verdade, mestre, o homem que já controla as energias atômicas prepara-se à conquista das forças cósmicas, qual se fosse comandante da vida. Entretanto, à frente dos olhos não temos somente o egoísmo e a vaidade, que lhe comprometem a grandeza semelhante a magnificente palácio sobre chão de explosivos. Em toda parte, marginando a carruagem dos poderosos, arrastam-se os vencidos de todas as condições. Muitos enlouqueceram no excesso de conforto e vagueiam nas furnas do entorpecente. Outros, terrificados na visão dos crimes perfeitos, nascidos da pompa intelectual, jazem mutilados mentalmente nas trincheiras do hospício. Milhões erguem os braços por antenas de dor no intenso mar das provações humanas, quais náufragos nos esgares da morte, junto de multidões agitadas e infelizes, cansadas de incertezas e desilusões. Por tudo isso, Senhor, nós que tantas vezes te negando acesso às portas da alma, esperamos por ti nos campos atormentados do coração. Dobra-nos a orgulhosa cerviz diante da manjedoura em que exemplificas a abnegação e a simplicidade. E perdoando ainda as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos de novo a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a melodia sempre nova do teu cântico de esperança. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Senhor, dum la crescinasca e iubilo, equibuligas la flamon de la pregio, renovigo nin interne, por la pli bona mondo. Estas ya, que udiras, que la fido perdidis, in la tumulto de la civilizatio, cae que la excenso sur latero, extinguis la spiritan lumen. Verdire, maestro, la homo iam controlas la atoman energion, cae prepara sen por la conquero de la cosmai fortoi, que vas auli estas comandanto de la vivo. Tamen, nine havas antaloculoi nur la egoismon cae la vantetson endangerigantain ali. La grandezo missimile al brilega palazzo starantes sur terreno el explodigiloi. Tie, apde la calesoi de la potentsuloi, trenidias tie spezae venquintoi. Multae frenesidis pro la excesso de conforto, cae vagadas in la cavernoi de la narcotajo. Aliae terroritae de la visioi de perfectae crimoi, nascitae de la intelligetae pompo. Cuscias mense cripligitae en la remparoi de malsanuleio. Milionoi levas labracoin que vaso la ia dolor rantenoi en la vastega maro de la homai provoi. Simili la ship dronintoi ce la grimatsoi de la mortoi ce tumultae cae malfelicei homamassoi. Latsai de necertezzo cae sen ilusidio. Pro tio ti, signoro, niciui tiom da foioi rifusis al vi, eniron in la pordoen de la animo, espera privi, in la turmetitae campoi de la coro. Clinunian fieran capon anto la mangiotrogo, en quiu vidonas exemploi de abnegatio cae simplezzo, cae mardonanti niai neperfectagioi, cae niai mensogoi, instru de nove al ni la humiletson cae la servemoi, la concordon cae la pardonon per la tia nova melodio de via espercanto. Gloron al Dio in la alto, cae patson sulla terra, cae bon volo alla homoi. Preço do Natal, mensagem mediúnica, enviada pelo espírito desencarnado Emmanuel, recebida pelo médium brasileiro Franciscano Xavier, publicado na revista Espírita Reformador, traduzida do português para o Esperanto, pelo esperantista brasileiro Benedito Silva. Cristinasca Predio pediu uma mensagem cedita pela encardiginta espírito Emmanuel, ricevita pela Brasília mediúmo Francisco Cândido Xavier, publicita na revue espiritista Reformador, traduquita pela Portugala a la esperanta língua farita de la Brasília esperantista Benedito Silva. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Esse é o Anantago, né? Anantago, alvitio e que o ascutas, men. Minha cara amigo, Valdecir TV Fartasmone, amigo, la família Fartasmone, o oh, Boneg, que onda filho de Ravas, mil filho, quin filho, que onda? Mil filho, minha Dio, meu amigo Valdecir, tudo bem meu filho, meu jovem? E tô perguntando, quantos filhos você tem? Cinco filhos? Dois filhos, mil filhos? Ah, dois filhos, naturalmente, é claro. Minha cara amiguinho, cheiro de Fartasmone, amiguinho, tira o telefone, 3386, único var, nulo, nulo. E minha amiga Sheila no telefone, 3386-1400 para todo mundo, coisa legal. E nós estamos entrando com o nosso programa Esperanto a Língua da Fraternidade para toda a humanidade aqui em frente às câmeras. Olha só, estamos sendo aqui filmado. Se você estiver na Austrália, estiver no Japão, no Iglu até, você está entendendo? Tá nesse momento, vendo a Rádio Rio de Janeiro, tá nos vendo e meu convidado, você vai saber quem é, hein? Você que tá vendo no Cupo 12 já sabe quem é. Mas se você não tá vendo, você vai saber, hein? Ele quer conhecer em toda a humanidade também, pois é esperantista, é claro. E aquele abraço para todo mundo que nos escuta, a nossa equipe, pro meu amigo Gelmanso, que já esteve aqui gravando, que já voltou pra sua Teresópolis, pro meu amigo Fabiano Henrique, que tá chegando, ele tá preso no trânsito, tá no seu helicóptero, de onde eu vou chegar aí, não sei quando, tá chegando, hoje ele vem, hoje vai estar conosco, também, quem mais? Pro amigo Renan, o meu amigo Renan Hetman aqui, que atara toda quinta-feira, ele faz o programa, arte e exposição, também usando o Esperanto, divulgando o Esperanto. E quem mais que eu vou me lembrar? Vou lembrar isso que veja mais, a voz maravilhosíssima da minha amiga Julieta Dulce, lá na Sociedade Lores, que fica em Cavalcante. Aquele abraço, garota. E para todo mundo que nos escuta, muito boa tarde, bom Natago. E hoje nós queremos lembrar uma porção de ouvintes, os ouvintes da festa de confraternização do Tabernáculo Espírita Paulo Estevo, que ontem tivemos o prazer de estar presente lá em Corodovil. Aquele abraço pra Jandir, para o Paulinho, para o Valdomiro, para o Paulo Henrique, para o Ivan. O Paulo Henrique que é nosso sobrinho, ó. Sabia que eu sou tio do Paulo Henrique? Pois é, faz parte da nossa casa lá. Também, o Ivan, para Maria Helena, para Adel, para Gisele, para o Mário Porreca, meu amigo Mário, minha amiga Margarida, sua mãe, para Aline, para Bárbara, para Rosália, para Maria José, para o Sebastião, para o Altri, meu amigo Altri, para Joana, para Joaninha, para Moema, minha amiga Moema, tudo bem? Para Neuza, todos são meus amigos, para Neuza, para Lúcia, para o Igor, o jovem Igor, era jovem, com 10 anos, 12 anos, 13 anos participando com a gente. E pro Luiz Gonzaga, aquele abraço. E hoje não poderia jamais deixar de homenagear uma instituição conhecida no mundo inteiro. Essa instituição que faz uma coisa interessantíssima. Ela sustenta os ideais, os ideais do Esperanto e também a memória do criador do Esperanto, Lázaro Luiz Zamenhof, que fez aniversário na semana passada, no dia 15. Olha que coisa boa, hein? Você gostou? Pois é. Você sabia que essa instituição que fica lá em Bialystok, na cidade que nasceu o Zamenhof, ele tem esse trabalho, é a Fundajo Ludovico Zamenhof. Fica na cidade que nasceu o Zamenhof, lá na Polônia. Ele que, naturalmente, é o grande incentivador e criador da Liga Auxiliar para toda a humanidade. Aquele abraço. Ela é essa instituição que cresce pelo mundo afora. E para você que quer participar conosco, manda o seu texto, manda a sua curiosidade, a sua participação. E olha que coisa legal que faz você pensar profundamente. Eu passando um dia desse pela cidade, pela nossa cidade, estava escrito assim em algum lugar. Olha só que coisa bonita. Necessitio felicion mal proxime, de estas in la propa coro. Você gostou, meu convidado? Buon antago. Buon antago. Tu vi fartos boni? Bonegue. E agora, olha, esse convidado é dos bons, hein? Vem aqui. É aqui da nossa região mesmo, aqui da América do Sul e do Rio de Janeiro, é claro. Você quer a tradução? Necessitio felicion mal proxime? Ah, de êxtase na própria cor? Pois é, não procura a felicidade, entendeu, Valdeci? É distante. Procure dentro do seu próprio coração. Gostou dessa? Essa foi muito legal, porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes, como são capazes? A semana passada, nós tivemos vários participantes, olha só, que foi desde o Isidro, meu amigo Isidro, do Higienópolis, até o Walter, lá de Vila Isabel, e que o prêmio foi uma bolsa do Congresso Pan-Americano e um broche, coisa boa. Você vai receber quando, meu jovem Isidro do Higienópolis? Quando? No próximo ano, não? Vai amanhã, ali na 13 de maio 47, sob a loja 208, na sua cooperativa cultural dos esperantistas. E a pergunta foi, na semana passada, quais destas três palavras em esperanto contém o sentimento de amor? E demos três opções, e a correta foi a letra A, careço. Careço que significa carinho. Porque a pergunta, pois, é a seguinte, hein? Valendo uma camisa produzida pelo meu amigo Evandro Caboclo, esperanto. Mais que uma causa nobre, mais que uma língua, uma causa nobre. É o prêmio de hoje, hein? Com a seguinte pergunta, pessoal, atenção, hein? Quero que você responda, Quem nasceu em 15 de dezembro de 1959, hein? Quem foi que nasceu? 15 de dezembro de 1959. Aliás, quem reencarnou em 15 de dezembro de 1959? O meu convidado já quer participar. Não vale não, hein, convidado? Deixa pra depois, hein? Será que é na opção A, Mahatma Gandhi? Será que é na B, Martin Luther King? Ou será que é na C, Lázaro Luiz Zamenhof, hein? Será que é A, com Mahatma Gandhi? Será que é na B, Martin Luther King? Ou será que é na C, Lázaro Ludovico Zamenhof? Será que é A, será que é B, será que é C? Meu amigo Valdeci está dizendo que é a letra C. Será que ele tem razão? Sei não, porque nós seguimos o que, meu jovem técnico? A música de hoje. Olha que música de hoje, hein? Em homenagem ao Natal, em homenagem ao Zamenhof, coisa bonita, olha só. Krisnaska Blanca, com um conjunto internacional esperantista chamado Acordo, ou seja, é Natal Branco. Vamos ouvir? Eu quero ouvir. sintonia. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Norte-americano é eleito esperantista do ano. Esperanto destaca em revista brasileira. A Associação Apátrida Mundial fica sem presidente. O governo da Polônia homenageia o criador do Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Novas tecnologias auxiliam a divulgar o próximo Congresso Brasileiro de Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas, tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, estamos de volta para vocês. Não deixem de participar conosco, quero que você diga urgentemente quem nasceu no dia 15 de dezembro de 1959, hein? E que criou, vou dar mais uma dica, que criou o Esperanto, hein? Essa até o Renan, que é nosso filho, que é o nosso neto mais novinho, já sabe o nome. Será que é na letra A, Mahatma Gandhi? Será que é na B, Martin Luther King? Ou será que é na C, Lázaro Luiz Zamenhof? Será que é A, será que é B, será que é C? Valendo, hein? Valendo uma camisa bonitona, negra com os dizeres, branco escrito, Esperanto, mais que uma língua, uma causa nobre, que o meu amigo, Evandro Caboclo, que é o pai da campanha do Esperanto pro público, que está fazendo lá da nossa Zona Oeste, que está sendo conhecido de todo mundo, hein? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não. Porque seguindo essa música, meu jovem técnico. Entrevista. Para quem está vendo, atualmente o nosso programa, o programa da Rádio de Janeiro, todos eles estão sendo ouvidos e vistos via internet. Quem está aí vendo, acompanhando o programa via internet, está vendo, não só me vendo, está vendo meu rosto aqui, altamente belo? Assim como também está aqui do outro lado com o meu amigo técnico, o meu amigo Valdeci, também você está vendo o nosso convidado, ou convidado que chega. Ele é conhecido em todo mundo, né? Ele reencarnou na Colômbia, mas ele reencarnou na Colômbia também é brasileiro já faz tanto tempo, né? O coração dele tá no Brasil também. Ele é conhecido, ele é maestro, ele é autor de música, ele já tem um livro lançado recentemente sobre música também. Olha, ajudou muito no coral de Bangu, foi responsável pelas diversas orquestração lá do coral de Bangu, lá Espero. Olha, maravilha, tá muito legal. Ele que lançou, portanto, o livro Música Terminário, ou seja, são terminações musicais que ele vai falar daqui a pouco. O seu nome? Não sabe? Vou dizer agora. Alfredo Aragão Guerreiro. Bonantago, senhor. Bonantago, Giovanni. Tribulas Paroli. Portunhol. Portunhol. Portunhol. Esperanto ao alienígena, senhor. Vibolas Paroli, per que língua Vibolas Paroli? Esperante. Esperante, compreendeu? Esperante. Tudo certo, me começa de Esperante, que é tu, mires lá Portugal, né? Aragon, que é grande pelotudo de te ser viviente, isso, te, né? A plesura estás tuta minha. De que é que é minha? A plesura não é nenhuma ali, estás minha. Está dizendo que o prazer é todo dele, está aqui nesse momento. Aragon, adianta o que onde era este dia? Quanto tempo atrás você teve? Mi alvenis al Brasil en la yaro definitive Mi alvenis al Brasil en la jaro 1984. Ele chegou para o Brasil em 1984. É que desde o tempo veio assim em Brasil, desde aquele tempo veio assim em Ticha, né? É, desde o tempo me vagas em Brasil. Ah, me vagas. Ele está vagando pelo Brasil desde aquele período. Agora, eu vi que o Iestas, que eu nasci, que era encarnides em Colombia. Que ele vi faria de esperantista pela lá motivo que o Starigstinho te vi. O que te motivou a se tornar esperantista? Bom, me faria de esperantista e um mistério. Ele se tornou esperantista mais ou menos misteriosamente. Charmin Menetzi Asquial. Ele não sabe como. Menina me faria curso de esperanto. Ele jamais fez curso de esperanto. Me comece paroli esperanto, cai sucesso. Começou a falar esperanto e conseguiu. Olha que coisa maravilhosa. En la jaro 1981 mi et comences frecuente. Es que desde 81 que ele vem participando. Frecuente o clube em Bogotá, Colômbia. Ah, ele participou no clube de Bogotá, lá na Colômbia. Cai com du trimonato e plimalpi e eu persona invites mim por veni al Brasil ou por parto preni la tutmonda congresso em mais 1900, ou menos 3 anos. Alguém o convidou. 3 meses. Trimonato. Por 3 meses que ele conheceu o Esperanto e foi convidado a vir num congresso internacional na América do Sul. Yes, isso, né, cara? Certo, que foi no Brasil em 81. Em Brasília. Esse dia que me conhece 20, né? Ficones min, que vi este perfide, diris al mi, aviestas nordorientano. Eu conheci ele, eu acho que é interessante. Quando vi aquele moço, deve ser do Nordeste, quem sabe do Ceará, do Pernambuco, que ele, quando ele começou a falar, falando uma outra língua, isso é. Chuvinense, nordorientano, tu tem nem mesmo Colômbia se vitado. Eu sou cidadão da Colômbia. É que desde o tempo me faria desamigo dele. Desde aquele tempo me tornei amigo dele. Seguindo de ti, me faria de todo mundo se vitando. Ah, só que antes disso, a gente se tornava cidadão do mundo. Que mais. Ah, minha cara, que a plesura de ser viante é isso, né, cara? Plesura esta se tu temia. Pois é, o Fabiano acabou de chegar nesse. Chuvia. Helicóptero, sucesso, Venistitin, Glad, Malbone, né, cara, me vende para automóvel. Isso que o helicóptero dele não funcionou legal, ele veio para automóvel mesmo. Cai Bedaurinde me electes lá, Maljustan voio. Ele escolheu um caminho ruim, justo. Aragorn, Vido, vi que o Estas musicista, né, que o Boni, regas, musico em plura, em aviestas, musiquestro, tchau, né? Do que essa lá imprensa via rilate, lá musico, exemplo, em Brasil. Você que é musicista, que inclusive é maestro, qual é a impressão que você tem da música no Brasil, especificamente? Bom, para mim, Brasil tem o melhor compositor de toda a América, norte, centro e sul. Chama-se Héctor Villa-Lobos. Indiscutivelmente o melhor compositor da América, chama-se Villa-Lobos. Interessante. O mais prolífico, e não só prolífico, senão com uma beleza incrível. Mas o que que chama a atenção em você, através de você, com relação ao nosso Villa-Lobos? Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Que nuance tem ele com relação a um bar, por exemplo? Né? Ah, bom, ele fez muitas obras tomando Bach como referência, não? São as famosas baquianas. Dessas famosas baquianas, a número 5 é a mais conhecida no mundo. Sim. E cantada por as melhores cantantes, porque geralmente é cantada por uma mulher. Não significa que um homem não possa cantá-la, mas é cantado sempre por uma mulher. A soprano mais famosa do mundo tem cantado essa música. Interessante. Agora, com relação ao Esperanto, junto à música, particularmente a música clássica, que é mais a área que você está afeto, você vê um desenvolvimento grande. Não faz muito tempo, nós tivemos por aqui aquele rapaz da Rússia, né? O Andrei Koromennikov, que é pianista. Conhecido como pianista, né? Ligado à música clássica. Atualmente, como é que está todo o desenvolvimento do Esperanto junto à música clássica? Ou a música como um todo? O Esperanto na música é bastante complicado, porque se refere principalmente mais à música popular. Quase nunca tomada dentro de un ambiente más serio, más clásico, más tradicional, en el sentido de obras grandes, ¿no? Sino siempre de obras pequeñas como la música popular, ¿no? Pequeñas en cuanto a duración, en cuanto a elaboración, ¿sí? La música popular es simplemente la exposición de un tema, en cuanto que en la música más seria, más erudita, la música se presenta el tema y tiene un desenvolvimiento, un desarrollo, una variaciones y modificaciones de la misma temática. Una obra que se torna más grande. Digamos, por ejemplo, Beethoven precisó simplemente de un asobio de un pasariño. Ese pasariño asobiaba así. Coincidió todo el mundo ese pasariño. Y de ahí fez más de 20 minutos de música. Con esa cosa. Él es un sol a inspiración, llamémoslo así. Solo que esa inspiración fue copiada de un pasariño. Y él fez con ese fragmento musical más de 15 minutos de música. Qué maravilla. Misturando después con otros temas, lógicamente. Mas eso es llamado como toque tu destino. Ta ta ta ta. Y a partir de ahí nos tenemos esa maravilla. Y así con muchas obras, ¿no? Indiscutiblemente. Y con relación a Esperanto, a compositores que han escrito obras tomando poesías de poetas esperantistas para hacer música. Aliás, até un esperantista norte-americano, né? Como é que é o nome dele? Não David, consigo lembrar. David Gaines, que teve aqui nos anos 80 e que lançou recentemente uma ópera, inclusive, em Esperanto. Indiscutivelmente, há muitas obras. Eu, pessoalmente, tenho as obras, todas as minhas obras, em títulos em Esperanto. Em Esperanto. Aliás, você tem algumas obras que ainda não conhecidas, são inéditas, do mundo, né? Criada por você. E o que você está esperando para mostrar para o mundo? E, Fabiano, sabia disso? Sabia, Ivanildo. O nosso Aragão tem um trabalho já, uma folha de serviço prestado ao Esperanto, já muito conhecida, e tem muito ainda a mostrar ainda para o mundo, né? Basta só a divulgação. Dá uma oportunidade para isso. Exatamente, é. É pena que o movimento esperantista... Mas essa aí é a maior dificuldade, apresentar uma obra. Por exemplo, eu escrevi, já faz mais de, talvez, 20 anos, escrevi um concerto para violino que se chama Voyage al Astral, Viagem ao Astral, no qual eu tento, através dessa obra para violino, mostrar certas atividades e presenças espirituais na música. Vocês imaginarem a criatividade do Aragão, o coral de Bangu, o coro Debe, se hoje temos uma criatividade muito grande com relação à música em Esperanto, né? Foi graças ao Aragão. O Aragão passou a quatro vozes o hino do Esperanto, cantado pelo coral de Bangu. E é uma das mais belas gravações do mundo. Uma das belas gravações do mundo. E o coral de Bangu, aliás, precisa... Eu estava comentando com a Lília, que é a nossa maestrina. Disse, olha, você precisa fazer um novo disco. E vamos convidar o Aragão novamente. Porque, aliás, Ivanildo, a respeito dessa gravação de La Espero, não é porque o Aragão está aqui na nossa presença que a gente está fazendo rasgação de seda, não. Nós temos duas gravações consideradas para canto coral, né, vamos dizer assim, do La Espero, que é o do Acordo lá da... do Acordo. Que acho que é da Holanda, e começamos, né, a música agora há pouco. E tem o do Coral Debe. O do Acordo parece que é uma gravação muito bonita, mas é uma gravação que parece que esqueceram o canal com os instrumentos, né? Exato. Esqueceram, tá lá só a parte vocal e os instrumentos, tá faltando alguma coisa ali. A do Aragão foi um arranjo tão bonito que não precisa de acompanhamento instrumental. Realmente. Aragão realmente, vocês imaginarem a capacidade. Aliás, Aragão, você tá lançando um livro, Música Terminada, fala pra gente aí rapidinho sobre isso aí. Bom. Acontece que a terminologia musical é caótica em todas as línguas do mundo, não só em Esperanto. Esperanto, logicamente, herdou esse caos, sim? Porque não, quando Zamenhof pensou na língua e alguns se propuseram a colocar alguns aspectos musicais dentro da música, não tinham essa consciência, essa determinação para, ou a coragem de dizer, vamos a criar até novos termos se é necessário para que Esperanto seja modelo de como é a música. Então, importaram para o Esperanto todo o caos disso. É interessante o que você está colocando, porque se você tem sensibilidade, é capaz de perceber essas nuances da música, né? Ele vejo por outro que eu discuto com ele, ah, você não gosta de samba, não? Você não gosta do punk? Do funk? Então ele vai dizer, nossa, sai correto. Mas eu não sou doente da cabeça. Mas é que essa música, esse tipo de música, é uma música momentânea. Momentânea, sim, para exatamente. Um momento, simplesmente, para dar uma diversão, uma coisa. Mas quando se trata de uma música espiritual, uma coisa que deve checar-nos, dar-nos repouso, dar-nos tranquilidade, dar-nos inspiração para nossa própria vida, estimular-nos, dar-nos um ambiente especial, logicamente não vai ser um samba, porque o samba começou a mover o corpo. É, realmente. Sim. Mas Aragão, você vai ficar com a gente até o final, naturalmente, é claro, porque aqui nós temos o quê, meu jovem técnico? Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Novas tecnologias auxiliam a divulgar o próximo Congresso Brasileiro de Esperanto. No oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. O norte-americano Dennis Keefe foi eleito Esperantista do Ano. O concurso é promovido pela revista La Onda de Esperanto. Keefe, de 60 anos, é professor da Universidade de Nanquim, na China. A escolha foi feita com base na divulgação da língua internacional neutra em nível universitário e pelo desenvolvimento do projeto Ilha do Esperanto. A língua internacional neutra é um dos destaques do mês da revista Terceiro Milênio. Uma página inteira foi dedicada ao assunto, apresentado pela matéria intitulada Descubra o Esperanto, uma língua fascinante. A contracapa é preenchida pelo anúncio do próximo Congresso Brasileiro do Idioma. A revista Terceiro Milênio tem tiragem de 11.500 exemplares, com distribuição gratuita em 440 locais da região de Brasília e Goiás. A Associação Apátrida Mundial não tem mais presidente. O belga Jacques Wachra pediu demissão do cargo na primeira semana de dezembro. Em seguida, anunciou que não mais faz parte do quadro de associados. O motivo da decisão foi esclarecido em entrevista ao portal noticioso Libera Folio. A matéria, publicada no dia 17, revela que a saída deveu-se a problemas de relacionamento com membros da entidade, levados ao extremo quando Schrã soube da censura a mensagens suas postadas na internet. Internautas de várias partes do mundo lamentaram a crise. Governo da Polônia homenageia o criador do Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. O site da presidência da Polônia na União Europeia fez uma homenagem ao criador do Esperanto. Os 152 anos de nascimento de Lázaro Luiz Amenhof foram retratados em um artigo que fala de suas raízes polacas. Além do polonês, o texto foi publicado em inglês, francês, alemão e no idioma auxiliar neutro. Pela segunda vez, a página apresenta matérias sobre a língua internacional neutra. A redação ficou sob a responsabilidade da Associação Polonesa de Esperanto, a pedido do Ministério das Relações Exteriores daquele país. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O Esperanto foi tema de reportagem na edição do último dia 15 no Jornal de Brasília. Lançado na Polônia, o livro Estudo Internacional sobre Turismo e Cultura, escrito em Esperanto. O jornalista eslovaco Stan Marchak continuará como redator-chefe da revista Esperanto durante o ano de 2012. A biblioteca do Centro de Ensino Médio Ave Branca, localizada em Taguatinga, recebeu 10 livros de Esperanto, doados pela Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 61 3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2012, acontecerá o Congresso Brasileiro de Esperanto. As atividades vão ocorrer em Taguatinga, na região do Distrito Federal. O tema do evento será a renovação do movimento esperantista, comunicação, divulgação e educação. Na última semana, a comissão organizadora anunciou o primeiro aplicativo móvel lançado para um congresso esperantista. O programa é compatível com iPhone, Android e modelos de celulares que suportam Java. O usuário terá a seu dispor informações sobre o evento, como notícias e programação. Para utilizar, é necessário ter acesso à internet pelo telefone móvel e visitar o endereço www.universo.mob/bke. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é. Diz pra gente urgentemente. Olha, nosso convidado já sabe. Quem nasceu em 15 de dezembro de 1959 e criou o Esperanto? Será que é na opção A? Mahatma Gandhi? Será que era B? Martin Luther King? Ou será que era C? Lazo Lizame Ruf? Valendo uma camisa bonitona sem escrito. Esperanto, mas com a língua uma causa nobre. Do meu amigo, Evandro Caboclo, pra você. Coisa legal. Tá passando conosco tanta gente. Olha só. O Rodrigo Jacarepaguá tá mandando aquele abraço, dizendo que a letra é C. A Regina Adriana tá dizendo que a letra é C, lá do Engenhol. Obrigado, garota. O Lenício do Campo Grande tá dizendo que a letra é C, desejando Feliz Natal. Também a Lucia do Campo Grande tá dizendo que a letra é a C também, dizendo Luiz Natal. O Marco Halleck, do Grajaú, está dizendo que a letra é a C. Obrigado, garoto. O Carlos José, de São Gonçalo, está dizendo, Givanildo, amigos esperantistas de todos da Rádio Rio de Janeiro, desejando um Feliz Natal e muita paz e amor a todos os corações. Obrigado, jovem Carlos José. A Elise de Campo Grande está mandando, dizendo que a letra é a C, está dizendo assim, através de uma acróstico com o nome Esperanto. Respeitar os povos, semear a compreensão, preparar a concórdia, espalhar a solidariedade humana, reunir as criaturas, aclarar os caminhos das nações, nutrir os ideais da fraternidade universal, traçar rumos novos à evolução da Terra e organizar a paz no terceiro milênio. Você gostou, Fabiana? Gostei muito, irmão. Que maravilha! Ô, meu caro, minha cara amigo Renan Hetman aqui, subchates lá acrostico de tio senhorino, gostou? Esse saluto. Boa tarde, senhor. Unua, saluto aí ao cara aí, escutando aí, né? Que é bona? Ao tio aí, em Titi. Boa tarde, tio, né? Yes, tive fartas boni? Oh, boni. Caí, como é que está o programa Arte e Exposição? Está bombando, é verdade? Pois é, nós teremos aí, agora, quinta-feira, um especial de Natal. É mesmo? É. Maravilha. Aguarde. Que a plesura de ser viete esse, tio, né, cara? Yes. Bonegue. Então, Fabiano, mas antes de dar uma palavra para você, Aragorn, vi que o Partopré nos comida anta, que o Nayaro, que vai dequiaro, o preço que vi dequiaro, tio, né? Pliol do Dequvin. Mas que é 25 anos. Minha matico limijas, nor diz do Dequvin. Plus do Dequvin, minetias que o número é. Idade dessa, só até 25 anos é a participação dele no movimento. Depois disso ele não sabe mais. Ele esquece. É uma coisa séria. Mas, Aragorn, rapidinho, você vai participar do Congresso Nacional que vai acontecer agora em janeiro? Ou seja, o mês que vem, lá em Taguatinga? Olha, isso não é uma participação sem querer, é uma participação obrigada. Obrigada, né? Todo esperantista está obrigado a participar de um congresso nacional. É incrível como os esperantistas brasileiros não esquecem participam. Uma coisa como essa e não participam. Pois é, sério, na verdade. Mas, francamente, até simplesmente por fazer turismo. Vamos a visitar Brasília e vamos a visitar outras cidadezinhas aí em volta de Brasília. Maravilha. Como nesse caso, Tabatinga. Pois é. Taguatinga, perdão. Então, de 15 a 19, nós teremos lá o congresso. Tá certo. Maravilha. Agora passou a ser o congresso em janeiro. Em janeiro, não mais em julho. É muito melhor. É muito melhor. Muito melhor. Eu considero período. Que é muito melhor, porque todo mundo está de férias. Não tem desculpa para não ir ao congresso brasileiro. Maravilha. Mas, é. Fabião, você tem uma participação com a gente, é verdade? Tem sim, Givanildo, a participação que recebemos lá da Itália, Givanildo. Itália? É, o nosso amigo cantor Manuel Rovere gravou uma mensagem de Natal aqui para o nosso programa especial. E depois nós vamos, depois de traduzi-la, nós vamos ouvir a música que ele mandou em primeiríssima mão para a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro, Givanildo. E vamos ouvir? Vamos ouvir. Naturalmente, é claro. Cara Fabiano, cai cara e tio e auscultanto de Radio Rio de Janeiro. Cai chi al ne, charla tutta Sud America, certe auscultas ti un cibelegan radion. Ciu i auscultanto de la tutta granda continente Sud America. Mi el core bon desiras ne nur gioiegan Christnascon, cai successo plenan noviaron, sed longan vivon en bona sano, pazzo cai prospero. Ne forgesu solidarezon, fratezzan senton cae amon al ciui homoi, comence de tiui ciui vivas apude de vi. Estu ciam gentilai, helpemai, donacemai, se vi helpos la aliaing, vi farigios certe pli riciai en viai animoi. Espereble vi shatos la de mi verkita in registrita in canto in kiuin mi consendas. Dankego in al Fabiano, cara Fabiano, kai alla valorega stabo de Radio Rio de Janeiro, kai el coran circa ubracon al ciui de Manuel L. Italuio. E essa aí foi a mensagem do nosso amigo Manuel Rovere da Itália, que disse: caro Fabiano e caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e por que não? Uma vez que toda a América do Sul certamente ouve essa belíssima estação. A todos os ouvintes desse grande continente que é a América do Sul, desejo de todo o coração não só um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de sucesso, mas uma longa vida com boa saúde, paz e prosperidade. Não se esqueçam da solidariedade, da fraternidade e do amor a todos, a começar por aqueles que vivem perto de vocês. Sejam sempre gentis, prestativos e generosos. Se auxiliarem aos outros, certamente vocês se tornarão mais ricos em suas almas. Espero que vocês gostem das canções escritas e gravadas por mim, que enviei. Muito obrigado, Fabiano, prezado Fabiano, e a valorosa equipe da Rádio Rio de Janeiro. Fraterno e cordial abraço a todos de Manuel, da Itália. Maravilha, você gostou, Fabiano? Claro, Givanildo. E ele tem uma novidade pra gente? Tem, Givanildo. Ele gravou e mandou pra gente, em primeira mão, a faixa Brila Cometo. Brila Cometo, en Christmas Caciel, vi memorigas min pli mia infana. Sequante mi trovas la vojon, kiu trafas la fonton de l'amo, reakiras mi sentojn perditajn de amo por la tuta homar. De la steleto varmas jam mia cor, vin rigardante sentas mi speciala. Just nur en la sacra familia. paciĝas sub vi ĉiuj homoj, adorante la bebon Jesuo. Dum la vicoj anĝelaj disendas la gloran kanton en ĉiel pri la kometo. Maravilha, que bonito, direto da Itália, de Udine, a cidade de Udine, né? É, cidade aquela dele. Cidade onde jogou Zico. Que maravilha, hein? Não é que a gente ia falar com alguém da Itália, não fosse o Esperanto. Pô, e é interessante, Ivanildo, que o Esperanto aproxima as pessoas, né? É, eu ganhei um amigo, né? Maravilha. A grande verdade é essa. Bom. Então aproxima, o Esperanto abre as portas do coração do mundo para as pessoas, né? O Fabiano, o nosso Renault tem um relato que ele vai dizer em outra oportunidade, graças ao Esperanto, um contato com um rapaz da Rádio Internacional da China, que ele vai ser convidado outro dia para vir aqui falar para a gente. Mas, Aragão, você é entrevistado, né? Você... Mas, Aragão, como é que você vê toda essa disposição do Esperanto? Você acredita que o Esperanto está fazendo o seu, está tendo o seu papel, fazendo o seu papel como liga auxiliar? Você que nasceu na Colômbia, embora brasileira já, como é que se sente? Você que tem contato com tanta gente pelo mundo afora. Bom, o Esperanto propriamente está pronto, não é problema. O Esperanto está aí. Agora o problema são as pessoas que usam a língua. É, os esperantistas. Isso vai ser o problema. Porque nós, no momento, somos, eu geralmente falo sempre isso, somos simplesmente portadores de Esperanto para o futuro. Porque nós, hoje em dia, não merecemos o Esperanto. No, con tanta violencia somos todavía portadores de la guerra interna de nos. No merecemos Esperanto como una lengua de paz, de amor. Entonces no merecemos, no somos simplemente portadores de Esperanto para el futuro. Nos estamos nos preparando, Esperanto está preparando, los caminos cada vez mais do futuro para baixo. Indiscutivelmente. Aragão, eu queria que você ficasse mais tempo, mas o relógio está pedindo da gente que não a gente pode pare. Parar ele. Para pois ele. É, para relógio. Aragão, aqui é a presura de ser viete esse, Titi. A presura está minha. Que me diz que a posta vem este ulo, que diz que a presura está minha. Esse ali é teu, né? A presura está minha, cai no minha. Fabiano, que a bela diz ali o portão, Titi, né, cara? Diz lá para a próxima semana. E isso, tudo certo. Cai, cara. Diz é vida, tia, né? Diz lá por cima. Semaino, cai. Felice é Cristinasco. Feliz Natal pra todo mundo. Também tá participando com a Nicea, na Iceia aqui da cidade, aqui da do governador, e o Alípio de Jacarepaguá. Vamos mexer pra lá, vamos misturar pra cá, vamos ver na verdade qual foi pra sair pra quem? Saiu pro Carlos José de São Gonçalo. Carlos José, você ganhou uma camisa bonitona, hein, pessoal? Que coisa, hein? Se você disse que a resposta correta é a letra C, meus parabéns. Quem nasceu nesse período, nesse dia 15 de dezembro de 1859, foi o Zamenhof. E nós estamos terminando. Como é que a gente faz, pessoal? Desrevido! Duncan, diz! Existas mula e quinabino e que volas pro Américo aqui. Tio, estas pro minha arte automobilo. Diz. Yes. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.